Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor, e verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Com a leitura do Salmo 128, nós queremos mais uma vez essa manhã, com muita alegria, cumprimentar a todos, o povo, os amados ouvintes, o povo de Deus, com a paz de Jesus Cristo. Nosso carinho especial para as crianças, aos jovens, ao senhor e à senhora, você que está no interior e que sempre está sintonizado com esta programação. Hoje à tarde, em nosso templo, nós estaremos ali com o departamento da melhor idade. Nós aguardamos os irmãos para esse instante muito especial. Também queremos convidá-los para o final de semana, no bairro do Linho. Atenção, amados irmãos, congregações que estarão aí próxima ao bairro do Linho, sábado e domingo, durante o dia, sábado à noite, domingo de manhã e tarde, estaremos ali com um grande culto do encontro da nossa mocidade. Queremos convidar todos os irmãos a estarem conosco, a juventude, vamos estar, estará conosco ministrando a palavra, o evangelista Diogo, ele que vem de Passo Fundo, e no louvor, os corais convidados e também o nosso cantor Adriano de Aratiba. E à noite de domingo, em nosso templo, aí estaremos recebendo as crianças no grande momento, quando haveremos a celebração do Dia da Criança, uma festa linda, e o Adriano cantando e o Diogo ministrando a palavra de Deus. Convidamos toda a igreja para estar conosco, mais o coral Voz de Gratidão, a banda que estarão sempre, estão escalados, estarão louvando também ao nosso Deus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Nesta manhã, a reflexão que trago é a respeito de um casal que estava comemorando bodas de ouro. Alguém perguntou ao esposo qual era o segredo do sucesso do seu casamento. Como as pessoas mais idosas, elas sempre contam algo, ele também não ficou diferente. Ele disse: Sara foi a única namorada que eu tive. Ele cresceu em um orfanato, trabalhou muito para conquistar o que desejava. Nunca teve tempo para namorar, até o dia em que conheceu Sara. Antes que o jovem pudesse refletir, Sara fez com que ele pedisse em casamento. Depois das promessas feitas no dia da cerimônia nupcial, o pai de Sara chamou o noivo e entregou-lhe um pequeno presente, dizendo: dentro deste presente está tudo o que você precisa e necessita saber para ser feliz no casamento. Nervoso, o jovem noivo rasgou a fita e papel para abrir o presente. Dentro da caixa havia um relógio de ouro. Ele o pegou com muito cuidado. Depois de examiná-lo atentamente, ele viu no mostrador uma frase que leria obrigatoriamente todas as vezes que quisesse saber as horas. Palavras que continham o segredo de um casamento feliz. Abre aspas dentro do relógio. Diga alguma coisa bonita a Sara. Certo poeta disse: a palavra falada é como a flecha tirada, não volta jamais. Todos os dias plantamos bênçãos e maldições com as nossas próprias palavras. Palavras têm poder, palavras têm poder de ferir, palavras têm poder de dar vida e de matar. Se soubéssemos refrear nossos impulsos, se conseguíssemos não nos precipitar quando nos desequilibramos emocionalmente, viveríamos muito melhor. Se você, ouvinte, planta diariamente palavras negativas em sua vida, em seu trabalho, em seu relacionamento, com certeza você colherá o que semeou. Pois as palavras que entram pelos ouvidos vão direto ao coração. Na vida, o difícil não é adquirir coisas, mas sim mantê-las. Casar é fácil, difícil é permanecer casado. Comprar um carro, por mais difícil que seja, é possível. Difícil mesmo é manter os seus custos. E assim que a vida, ela nos ensina no dia a dia. Precisamos entender que quando cultivamos o amor, quando plantando belas e doces palavras, nós mudaremos vidas. Uma palavra dócil, branda, ela tem condição de mudar até o coração de um tirano. Tente fazer como aquele pai inteligente que deixou aquela marca para a vida desse longo casamento que já estava chegando nas suas bodas de ouro. Aquela palavra, ela foi acompanhada de carinho, de atenção e de respeito pelo jovem casal. Diga alguma coisa bonita a ela. Que Deus, o nosso Senhor Jesus, possa iluminar a mente dos casais, das famílias, para que realmente possam ter um casamento feliz, abençoado, e que dentro do lar, a despeito das dificuldades que temos, em muitos momentos como família, nunca deixamos de entender que tem palavras que são como remédio, que sara e que cicatriza feridas abertas. Quando as sombras dessa vida invadem tua alma e a solidão estiver juntinho a ti, tua vida esfria e se apaga, e você se sente só, sem poder seguir. Vejo no teu rosto a marca de uma lágrima, e no coração sofrimento e muita dor. Teus amigos já te abandonaram, e a vida pra você perdeu. Eu quero orar com você neste momento. Soberano Pai, cuja presença nós chegamos para te louvar por esta manhã, por esse novo dia, crendo perfeitamente de que o teu olhar, Senhor, está direcionado para todos as famílias, os lares. Nós te pedimos nesse momento que dentro desta mensagem, com a sabedoria daquele pai que semeou algo tão importante para a vida daquele jovem casal, e que depois de amadurecidos ainda conservavam aqueles ensinamentos. Permita, Pai Santo, que as mensagens que aqui estamos diariamente levando aos lares, às famílias, nós possamos ver o resultado dessa semeadura. Abençoa o casamento, abençoa o lar, abençoa essa família que está sofrendo. Eu te peço, Jesus, que essas desavenças, que esses desconfortos dentro de casa sejam banidos, e o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, seja glorificado. Nós pedimos em nome do Senhor Deus, agora e para sempre. Amém e amém. Até a próxima programação. Querendo Deus, na paz de Jesus.